Não preciso de drogas para me expressar. Eu falo a realidade pra quem quer escutar. As drogas eu deixo de lado, o crime nunca mais. Tô regenerado, só quero viver em paz, mandando a ideia certa pra rapaziada, pra eles verem que o crime e as drogas não te leva a nada, só leva a perdição. Fazendo parada errada, servindo ao cão, magoando sua coroa e o resto da sua família, fazendo chinelagem só patifaria. E quando bate a fissura, começa uma nova correria pra fumar uma pedra ou cheirar uma cocaína. A droga te leva ao crime e o crime te leva à prisão. E lá, se você não souber segurar, o que te espera é um caixão com uma pá de vela e uma coroa de flor. E aí já era. E pra sua família, só o que restou foi um sentimento de revolta, vingança e muita dor. Aqueles que davam as pedras pra te viciar, agora são os mesmos que querem te matar. Se você não pagar, logo logo sua hora vai chegar. Seus aliados agora dão as costas a você, então agradeça ao diabo pela droga que ele deu. Que você tá fazendo? Você se perder na madrugada, na calada, botando sua vida dentro de uma lata, dando uma tragada e fazendo ela vira fumaça, vira fumaça. Morte, violência, mãe chorando. No mundo das drogas eu estou me acabando. Mas ainda há tempo de mudar. Mas já tem gente querendo me matar. Morte, violência, mãe chorando. No mundo das drogas eu estou me acabando. Mas ainda há tempo de mudar. Mas já tem gente querendo me matar. Drogas. No início é muito bom, a sensação de prazer, as alucinações. Mas conforme o tempo passa e a coisa muda, o conto de fada vira. Dia das bruxas se transforma em um maluco perturbado, um louco alucinado, fumando, cheirando até o último centavo. É lamentável quando alguém chega nesse estado, mas pra sociedade é só mais um viciado. E a polícia também quer você roubar, para eles ter motivo para te matar. Então escute essa ideia, tem que se ligar, não vacile, não faça sua mãe chorar vendo seu menino atrás das grades ou sendo morto pelos gambé covarde. Olha seu estado, as crianças sentem medo e dos pais elas escutam. Filho, não siga esse exemplo e a pedra outra vez vai derretendo no cachimbo. Esse cara aí tá louco, tá mais morto do que vivo. Anda que nem zumbi, em plena madrugada, seu único desejo, a pedra e a lata. Vou dar um estouro, fazer a fumaça subir. Assim sua moral cada vez mais vai cair. Antigamente dava um trampo, ganhava pouco, mas é melhor que nada. Hoje não passa de um noia na quebrada, é espancado diariamente, isso pra ele é comum. Vários nóia na quebrada nesse bolo. Ele é só mais um que nas ruas vai morrer, baleado numa clínica, vai ser recuperado. Ninguém sabe o final, mas quase sempre ele é trágico. O mundo do crack no final sempre ele é trágico. Morte, violência, mãe chorando. No mundo das drogas eu estou me acabando. Mas ainda há tempo de mudar. Mas já tem gente querendo me matar. Morte, violência, mãe chorando. No mundo das drogas eu estou me acabando. Mas ainda há tempo de mudar. Mas já tem gente querendo me matar. Se liga, maluco, se liga então. Se alguém te oferecer, saiba dizer não. Tenha atitude, então vê se não se ilude. Não seja mais um nóia jogado no mundão, roubando varal, cachorreando os irmão. Não tô falando isso para te julgar, tô mandando essa ideia pra te conscientizar. Então se você quer ter mais tempo pra viver, largue da droga antes que ela acabe com você. Talvez não te mate de uma vez, mas um processo lento transforma sua vida em um mar de sofrimento. É tratado como bicho, é tratado como lixo, caído no fundo do poço, se afundando no abismo. É isso mesmo que o sistema quer, te vendo acuado. como um Zé Mané. Virado em pele e osso, vários dias que não come. Com um cheiro horrível em seu corpo, se sente menos homem. Então largue as ruas, procure um tratamento. Porque se não for dessa forma, irmão, eu só lamento que nas ruas ninguém é seu amigo. Se você vacila, agora tá perdido. Se tiver devendo, o crime vai cobrar. E se não tiver dinheiro, pode se preparar. Faça sua oração antes de deitar, porque o sono é eterno, nunca mais vai acordar. Senhor, por favor, me perdoa dos pecados, por ter caído na cilada e me tornado um viciado. Eu tô aqui caído, os malucos me chutando. Tudo que eu fiz, acho que tô pagando. Tá vindo outra ali, em minha direção, com um ferro cromado em uma de suas mãos. Te suplico, Pai, conforte minha família, pois esse é o ponto final que colocar em minha vida.